me acabando de beber, olhando o Instagram em tempo de morrer. E a gente terminou, e ela tá lá, as amiguinhas, botando pra torar. Tá ali shortinho curto, descendo até o chão. Cada rebolada é um chute no coração. Vem, vem, saudade dói, saudade dói, Renatinha. E dá outra chance aí pra nós. Saudade dói, saudade dói, Renatinha. E dá outra chance aí pra nós. Saudade dói, saudade dói, Renatinha. E dá outra chance aí pra nós. Saudade dói, saudade dói, Renatinha. E dá outra chance aí pra nós. Isso é Henrique cantou em sintonia da pisadinha. Mais diferente do que nunca, nota aí, viu? Eu passei um arco certo no Grifo Story. Tô me acabando de beber, olhando o Instagram em tempo de morrer. E a gente terminou, e ela tá lá, as amiguinhas voltando pra adorar. Tá de chatinho curto, descendo até o chão. Cada rebolada é um chute no coração. Vem, vem, vem. Saudade dói, saudade dói, Renatinha. E dá outra chance aí pra nós. Saudade dói, saudade dói, Renatinha. E dá outra chance aí pra nós. Saudade dói, saudade dói, Renatinha. E dá outra chance aí pra nós. Saudade dói, saudade dói, Renatinha. E dá outra chance aí pra nós. Bora rir de ser desse. Canal Gravisão, canal Play Forrozeiro, bora MD da Lodes. Bora Henrique, ele viu o chapeado no Rio. O parceiro Vimei Leite. O parceiro Anderson Carneiro. Isso é a pisadinha do vaqueiro. Cavando aqui cantando, toda camurada, de calça rochada, fivelão e bota, fogo empinado, cabelo na cintura. Essa morena é show, essa morena é bruta, e eu correndo dado lá na vaquejada, e ela aplaudindo, toda assanhada. Quando bati a senha, ela me chamou. Hoje eu te pego no meu caminhão do amor. Vaqueiro sabe amar, vaqueiro sempre te amou. Com minha pegada gostosa que você se apaixonou. Vaqueiro sabe amar, vaqueiro sempre te amou. Pelo teu beijo morenão, vaqueiro se apaixonou. Vaqueiro sabe amar, vaqueiro sempre te amou. Com minha pegada gostosa que você se apaixonou. Vaqueiro sabe amar, vaqueiro sempre te amou. Pelo teu beijo morenão, vaqueiro se apaixonou. E essa é mais um sucesso da fábrica de hit, da pisadinha do vaqueiro. Mais uma nossa, bichão. Chama Daniel, chama Daniel. Breno Divulgações, o original. E olha a pisadinha do vaqueiro, debutou. E tava na arquibancada, olha que bunda glamurosa. De calça arrojada, de fivelão e bota. Com burro empinado, cabelo na cintura. Essa morena é show, essa morena é bruta. E eu correndo dando lá na vaquejada. E ela aplaudindo, toda assanhada. Quando bati a senha, ela me chamou. Hoje eu te pego no meu caminhão do amor. Vaqueiro sabe amar, vaqueiro sempre te amou. Com minha pegada gostosa que você se apaixonou. Vaqueiro sabe amar, vaqueiro sempre te amou. Pelo teu beijo moreno, vaqueiro se apaixonou. Vaqueiro sabe amar, vaqueiro sempre te amou. Com minha pegada gostosa que você se apaixonou. Vaqueiro sabe amar, vaqueiro sempre te amou. Pelo teu beijo moreno, vaqueiro se apaixonou. Minha parceira de Leusa e toda a sua família. É o vaqueiro abençoado, Deus é a pisadinha do vaqueiro. Puxa, Dani Teclas. CDs.com. Fala, fala, fala, fala.

apartamento. Eu vou morar no sítio, numa casa com alpendre. Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada. Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada. Vou trocar o asfalto pela estrada de barro. Acordar de manhã escutando o cantar do galo. O tênis eu doei, não vou mais usar gel. Já coloquei a bota, entrei pra turma do chapéu. Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gado. Eu vou é comprar gado, meu escritório agora vai ser no meio do mato. Vou trocar meu sedão, tem uma caminhonete. Eu vou derrubar a bunda, saquejada do Nordeste. Joga pra cima, vai! Vai, vizinha, sua música de verão. Tem que respeitar, Brilho. Meu estilo de vida eu vou mudar completamente. Eu vou morar no sítio, numa casa com alpendre. Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada. Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada. Vou trocar o asfalto pela estrada de barro. Acordar de manhã escutando o cantar do galo. O tênis eu doei, não vou mais usar gel. Já coloquei a bota, entrei pra turma do chapéu. Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gado. Meu escritório agora vai ser no meio do mato. Vou trocar meu sedã, caminhonete, eu vou derrubar a bunda, saquejada do Nordeste. Eu vou, minuto da música. Vou trocar meu sedã, é uma caminhonete. Eu vou derrubar a bunda, saquejada do Nordeste. Vai! Olha o piseiro, vem! A sanfoninha mais gostosa do Brasil. Chama, meu Paulinho! Vem demais! Ei, musical! Passei no desse caminhão! Diferente! Um salto alto pelo par de botas. Largou a vida louca na cidade pra morar, mas eu na roça. Tocou o carro importado no cavalo. Tá arriada os quatro pneus pela vida de gado. Se apaixonou pelo cheiro do mato. A rede dela agora é o piseiro. Pra que ter rede de internet? Se ela tá viciada é na rede do vaqueiro. Vale mais um caminhão cheio de dinheiro. sucesso da pisadinha do vaqueiro. KN Produções, tamo junto, hein? E puxa, Dani Teclas. Ou se não tivesse pandemia, eu tô de quarentena presa aqui em casa. E com saudade da fazenda, saudade da vaquejada. E essa angústia me matando por dentro, o meu cavalo relinchando e tanto me vem sofrendo. Eu tô de quarentena presa aqui em casa. E com saudade da fazenda, saudade da vaquejada. E essa angústia me matando por dentro, o cavalo relinchando e tanto me vem sofrendo. Se não tivesse pandemia, tava nós correndo gado. Piseiro no paredão e nós botando pressão e todo mundo aglomerado. Se não tivesse pandemia, tava nós correndo gado. Piseiro no paredão e nós botando pressão e todo mundo aglomerado. Breno Divulgações, sente a pressão. FP Passões, Cacildo Raimundo, tamo junto aqui. HP Tudo, gravando tudo ao vivo. E essa daqui é pra toda a vaqueirama do nosso Brasil, menino. Eu tô de quarentena, presa aqui em casa. E com saudade da fazenda, saudade da vaquejada. E essa angústia me matando por dentro, o meu cavalo relinchando e tanto me vem sofrendo. Eu tô de quarentena, presa aqui em casa. E com saudade da fazenda, saudade da vaquejada. E essa angústia me matando por dentro, meu cavalo relinchando e tanto me vem sofrendo. Se não tivesse pandemia, tava nós correndo gado. Piseiro no paredão e nós botando pressão e todo mundo aglomerado. Se não tivesse pandemia, tava nós correndo gado. Piseiro no paredão e nós botando pressão e todo mundo aglomerado. A pisadinha do vaqueiro. Se é sucesso, a gente toca. Mais um sucesso nosso, hein? Fazendo de tudo pra me ver. Deixa eu te dizer.

Barão, novo Barão. Alô, gordinho. Olha a pressão. Desce do salto, largo, piolinho de carne, o piseiro, bebê. Se eu não conseguir dormir, já na cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena. Isso é barulho que a pisadinha no repertório mais atualizado do Brasil. Você podia ter caprichado menos no beijo. Devia ter pegado leve na hora de amar. Podia ter falado não ao invés de aceito. Talvez a história da gente não tava onde tá. O que eu dei pra você, tudo, tudo que eu tinha pra dar e tu que adiantou nada. Você só queria brincar. Se eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena. Se na balada eu zera, não faltou esquema, é culpa da morena, do beijo da morena. Me diz o que eu posso fazer, se ela rouba a cena. Meu parceiro Luan Santana, é pra tocar no paredão. Chama, chama, chama, piseiro, vem. Podia ter falado não ao invés de aceito. Talvez a história da gente não tá bonita. O que eu dei pra você, tudo, tudo que eu tinha pra dar e o que adiantou, nada, você só queria brincar. Se eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da sei que quem lembra chora, sei que é culpa do álcool que cê tá fazendo agora. Já bebi, lembrei, já lembrei, chorei. Se depender do álcool, nunca te esquecerei. Sei que quem bebe lembra, sei que quem lembra chora, sei que é culpa do álcool que cê tá fazendo agora. Já bebi, lembrei, já lembrei, chorei. Se depender do álcool, nunca te esquecerei. Alô, que casuade! Respeita a caneta! Madrugada, me diz que não era nada e fala que foi sem querer. Volta a ligar de novo, diz que o celular tá louco e outra vez que não foi você. Mas eu já sei que é o álcool, tá subindo pra cabeça e pede que me esqueça e outra vez é que vai me ligar. Você tentativa frequente, nunca vai esquecer da gente. Vem adiantar tentar. Sei que quem bebe lembra, sei que quem lembra chora. Sei que é culpa do álcool que cê tá fazendo agora. Já bebi, lembrei, já

Eu quero provar do teu beijo, quero você comigo. Vem aqui, meu amor, tô correndo perigo.

tá causando tumulto quando joga o rabetão. Elas estão chapadas, louquinha de pé. O mulher se revela quando eu mandar você desce. Faz a decidida. E aí, ó, bebê que amo, vai descendo ela trava, diz que começou não para. Quer tomar sarrada, quer tomar. Yeah.

we've always been proven true. Still the world that tries to steal our hope, tries to make us numb, but our love has overcome. And you, my dear, you are my prize. When I look into your eyes, love overflow, I'm never letting go. All my life I give to you, love breaks through, I'm never letting go. Never ceasing, our love grows ever increasing, never letting go. Each other.